Delta 3520, pushback acionamento no 05. Coordenação aqui de solo, portão 05, é ponte para o táxi. Aprovado, chão para o táxi, coordenação 3520. Para o táxi da 3520, 117 a bordo, 4 horas e meia, alterna Recife. TAM 3520, pátio 1, táxi de pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera da 110. Quando pronto no ponto de espera, chama a Toy 118.95, altímetro 011, bom voo. Autorizado o táxi de ponto de espera da 3510, via pátio, táxi Índia, quando lá atua, 118.95, 011, obrigado, TAM 3520, bom dia, uma boa semana. Igualmente. Um 360, é, copia a guarda, a coordenação aí, mais um minuto eu coordeno. O Gol 1173, Delta, informação em curso, confere. Autorizado Guarulhos, livre de voo 360. Decola 110, primeira curva direita. Prefiro a saída da El, Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após segue via rota do plano de voo. O transponder 5030, o controle em 119.80, o Gol 1173. Pois Belo Horizonte segue via rota do plano de voo, o Gol no 173. Correto, 02 o portão, após quando pronto, para acionamento e pushback. Decola 07, controle 119.8. 19.8, obrigado, boa semana, até 3520. Controle Salvador, até 3520, decolado na sua escuta. 3520, contato na Vale, sua montanha 190, seja Puca. 190, direto Puca. 190, Puca. Obrigado, 3520. Controle 3520 solicita o 170 como nível final. Submontanha 130-3530. Poderia repetir, por favor? Submontanha o nível 130. 130, a gente solicitou 170 ou 150. O 3520 confirmado, nível solicitado é 130. Negativo, 170. Obrigado, submontanha então 170, 170. 170, graças. Três cinco dois zero, chame Recife em 12685, alterne 12545. 12685, alterna 12545, 3520, obrigado. Coordenação equipe de solo, reporte táxi, 1173. Solo, gol 1973, 157 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão para o carro. Só confirmando o POB 157? Afirmo. Gol 1973, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, chama a torre 1 no 8.95, altímetro 10, 11. Bom voo, bom início de semana. Gente, táxi até o ponto de espera da 10, lá torre pelos 8.95. Obrigado, bom trabalho. 173, a linha decola cabeceira 10, vento 090 graus, meia dúzia nós. Uno 73, decolou 34, sistema de controle 1198. 19, boa noite. Santo Salvador, boa noite, ao gol 1173, passando 1500 na Dael. Nós chegou no 1-0-3, mantendo 3-0-0 em Canel. 3-0, gol 1-0-3. Alvo Monte Atan, mais alvo, Bate Guerra, Bate 3. Cuidado, 1-1-7-3. Meia da 11-7-3. Bate 1. Reporte do PA 3 até o gate 05, entendido. Reporte no término.

Novo Mike, Alfa Serra, parqueado na posição número 05, bom dia, obrigado. Até a próxima, Mike Alfa Serra. Salvador, bom dia. É o Golf India Papa na Pink número 11. Golf India Papa, portão 11, atenção é box. Negativo, senhor. Solicito autorização para giro de motor em aproximadamente 15 minutos em marcha lenta, já em acordo com a Infraero. Sente, seguindo a orientação da Infraero, reporte no termo. É o Golf India Papa. Reporte lá, senhor. Solo Salvador, é o TAM Mike e Yankee Romeu na posição 4 do Pátio 1. Mike e Yankee Romeu, confirma a intenção. Posição de autorização para reboque, posição 2 do Pátio 3. Confirme sua posição agora. 4 do Pátio 1. A intenção então é rebocar do portão 04 do pátio 1 até o pátio 3. Positivo, pátio 3, posição 2. Gente, o Mike Yankee, o Romeu, código Mike India Romeu. Reporte no término. Positivo, é Mike Yankee Romeu, senhor. Gente, Mike Yankee Romeu. Ok, obrigado. Informador, boa noite, o Trip 5557. Sente informação ativa, autorização Campinas. Sente informação em curso Eco, pronto, cópia nível 360, o Trip 5557. Afirmo. Trip 5557, autorizado Campinas, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, vestida saída da El Leda. Após Leda, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após via rota do plano de voo. 5043 é o transponder, o controle em 199.80, o Trip 5557. Autorizado Campinas 360, decola 10, curva direita, Dael após Leda voa Bridge, Bravo Hotel Zulu. Posso comprar meu plano, 5043, transponder 198, controle, o 5557. Correto, reporte quando pronto para acionamento e pushback, o Trip 5557. Gratidão.